Capítulo 29 dos Fidalgos da Casa Morisca de Júlio Diniz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 29. A baronesa a ninguém participou, além de Jorge, a sua partida para Lisboa. Havia muito tempo que os principais preparativos estavam feitos, e por isso o movimento dos criados, que lhe executaram as últimas ordens, não se tornou notado. Na véspera à noite, Gabriela demorou-se mais tempo no quarto do tio Luís e deu-lhe a entender que brevemente teria de deixá-lo por alguns dias, porque a sua presença era necessária em Lisboa, mas que voltaria e que seria então para demorar-se mais tempo. D. Luís mostrou a mesma oposição a este projeto que já por vezes manifestara, mas a baronesa desta vez insistiu mais e obrigou-o a conformar-se com a ideia de uma próxima separação. Na manhã seguinte, às horas a que o velho fidalgo costumava receber a primeira visita matinal da sobrinha, estava ele já impaciente porque ela lhe tardava. Já mais do que uma vez, erguera os olhos para o mostrador do relógio fronteiro e espreitara através das cortinas para a altura do sol e, de cada vez que fizera esta observação, acabara a suspirando. O pobre doente tinha tanta necessidade de falar com Gabriela. Havia nada menos do que um longo e complicado sonho a contar-lhe, e ela sem aparecer. Depois de muito esperar, D. Luís ouviu enfim mexer na chave da porta e voltou-se com ar de satisfação. Mas a este vislumbre de esperança sucedeu um movimento de impaciência. Era Frei Januário quem entrara. O padre vinha com os modos de embasbacado, virando e revirando uma carta que trazia na mão. — O que é? O que quer, Frei Januário? Perguntou D. Luís com impaciência não disfarçada. — Onde está Gabriela? Tenha a bondade de ir pedir-lhe o favor de vir falar-me. A senhora baronesa? Aí tem, Vossa Excelência, as notícias que posso dar-lhe a respeito dela. E estendeu para o fidalgo a carta que trouxera. O quê? Que quer dizer? Notícias dela? Então, Gabriela? Partiu esta madrugada, quase sem dizer Deus te salva ninguém. Esta gente de hoje sempre tem umas maneiras esquisitas. Partiu? Gabriela partiu, sem se despedir de mim. Então o que quer Vossa Excelência? Costumes de agora. Tudo está mudado. Maçonarias. Mas aí tem Vossa Excelência uma carta que ela lhe deixou. D. Luís pegou na carta, meio trêmulo, e abriu-a. Era concebida nestes termos. Perdoe, meu querido tio, a maneira súbita por que o deixo. Julguei preferível isto porque me faltava o ânimo para despedidas que talvez o afligissem mais. Espero não prolongar por muito tempo a minha ausência. Seria conveniente que Maurício viesse enquanto estou em Lisboa. Escrevo-lhe neste sentido e confio em que Vossa Excelência lhe dará permissão para ele vir ter comigo. Peço-lhe que me espere nos Bacelos, onde em breve conto vê-lo mais feliz e contente. Até lá, tenho um pressentimento de que Deus há de providenciar para que não sinta muita falta que eu lhe possa fazer. Conceda-me sempre a sua amizade e creia-me, sua afetuosa e reconhecida sobrinha, Gabriela. O fidalgo leu e releu a carta em silêncio, suspirou e, voltando-se para o padre, disse-lhe simplesmente: Tenha bondade de me deixar só um pouco, Sr. Frei Januário. O padre saiu do quarto, encolhendo os ombros. D. Luís tornou a ler a carta, carregando-se de mais sombria tristeza ao semblante e deixou-se cair desalentado nos travesseiros. E ninguém lhe ouvia aquela manhã tocar a campainha a chamar um criado para que lhe prestasse qualquer serviço que o seu estado de saúde exigia. E se um ou outro, mais cuidadoso, espontaneamente se apresentava a receber-lhe as ordens, era despedido com rudeza, recaindo ele na espécie de sonolência em que depois da leitura da carta havia ficado. Ao meio-dia, porém, hora em que a baronesa costumava, por as suas próprias mãos, servir-lhe algumas colheres de geleia e um cálice de vinho do Porto, sentiu que lhe abriam mansamente a porta do quarto com a mesma cautela, com o mesmo cuidado com que o fazia Gabriela. Deu-lhe rebate o coração e, no meio dos tristes pensamentos que o acabrunhavam, fez-se um clarão de esperanças. Voltado com as costas para a porta, D. Luís não pôde conhecer logo a pessoa que entrava, por isso perguntou com uma voz, era que se denunciava o íntimo sobressalto que estava sentindo. — Quem vem aí? Ninguém lhe respondeu, mas percebeu claramente o som de uns passos leves que não podiam deixar de ser de mulher. — Quem está aí? — repetiu D. Luís, fazendo um esforço para voltar-se. Mas neste momento parava defronte de Alberta, com um sorriso nos lábios e segurando nas mãos a bandeja com o cálice de vinho e a geleia que a baronesa costumava servir-lhe. Dom Luís olhou para a afilhada com uma expressão de maior surpresa e espanto. — Berta! — exclamou ele, levantando o corpo. — Berta aqui! E há mais tempo seria este o meu lugar, se não soubesse que até hoje lhe não faltavam os cuidados de que a sua doença precisa. — E vens? Vens para ficar? — perguntou o doente com uma inflexão de alegria quase infantil. — Se me der licença que fique... Se te der licença, filha! De súbito, reprimiu a sua expansão de alegria e emendou em tom mais grave. Não, Berta, não é aqui o teu lugar. Eu não sou teu pai. Mas é meu padrinho e está doente. E à cabeceira de um doente, uma mulher está sempre no seu lugar. É o nosso posto de honra, respondeu Berta com aquela entonação carinhosa com que as raparigas sabem enfeitiçar o coração e aliar a vontade dos seus velhos pais e avós. O fidalgo sorriu com a brandura e, passando a mão trêmula pelos fartos cabelos de Berta, disse-lhe, olhando-a com simpatia: Mas que dirá teu pai? A estas palavras, Berta dirigiu para a porta do quarto um olhar indiscreto, olhar que despertou suspeitas no espírito de Dom Luís e o obrigou a seguir com a vista à mesma direção. Através da porta meia aberta, descobriu a figura de Tomé que ficara no corredor. Uma rápida contração atravessou, como o efeito de um choque elétrico, a fronte de Dom Luís. Em breve, porém, dissipou-se tal sinal de desgosto e, com voz serena e sem aspereza, interrogou. Estava aí Tomé da Póvoa. O fazendeiro deu alguns passos no quarto, ainda timidamente, e respondeu, volteando o chapéu entre as mãos. Estava sim, fidalgo. Fui eu mesmo que acompanhei a rapariga, e se Vossa Excelência me quiser fazer o favor de aceitar a companhia dela, com muito gosto lhe a deixo ficar. Porque, enfim, Senhor Dom Luís, isto de mulheres sempre é outra coisa para lidar connosco. Tenho lá umas maneiras de enfeitiçar um homem, que quem uma vez foi tratado por elas em doença, já se não entende com outros enfermeiros. Lá sabem temperar os remédios, arrefecer os caldos, ajeitar a roupa da cama e os travesseiros, que parece que uma pessoa come, bebe e dorme, ainda que não tenha vontade, desde que elas queiram. Por isso, como a rapariga é afilhada de Vossa Excelência e a senhora baronesa foi para Lisboa e Vossa Excelência ficou só, e ela não nos faz falta, porque, graças a Deus, a minha Luísa ainda basta só para o tráfego da casa, lembrou-me trazê-la, por me parecer que podia prestar alguns serviços a Vossa Excelência. Então sabe agora, meu padrinho, o que dirá meu pai? Perguntou Berta, ocupada já a acomodar a cama que o doente tinha desordenada. Mas, Tomé, dizia Dom Luís descontente por ter de aceitar um favor do fazendeiro, porém sem coragem de recusá-lo. Eu não quero privá-lo da companhia de Berta. Sei quanto se quer a uma filha e não posso aceitar o sacrifício. Ora, adeus, fidalgo. Eu quero bem na rapariga, isso lá é verdade, mas não faltam por casa filhos com que me entretenha. E depois, isto de filhas, mais tarde ou mais cedo, é contar que batem as asas para fugirem do ninho. É bom acostumar-nos a passar sem elas. Por isso, se Vossa Excelência não tem dúvida em aceitar a companhia da pequena, é fazer de conta que ela nada tem comigo. Dom Luís sentiu que ia ser vencido pela generosidade de Tomé. Resistir por mais tempo era revelar inutilmente a repugnância em aceitar o benefício e tornar evidente a sua fraqueza quando finalmente o aceitasse. Cedeu, pois, a tempo e, enquanto o podia fazer, salvem da dignidade aristocrática que, sobretudo, prezava. Dívidas dessa natureza, não hesite em contraí-las, apesar de saber que as deixarei em aberto. Aceito, Tomé. Aceito a companhia dessa menina que me falará da minha filha e me recordará. Não é verdade, Berta? Certo que havemos de falar muito de Beatriz. Muito bem, exclamou Tomé da Póvoa. Pois então a ilha deixo, fidalgo, e vou à minha vida. Compreendeu Dom Luís que não devia ficar inferior em generosidade ao seu antigo criado. Assim que Tomé, fazendo-lhe uma cortesia, se dispunha a transpor a porta para sair, o fidalgo reteve-o, estendendo-lhe a mão, e disse-lhe naquele tom solene que lhe era habitual. Tomé da Póvoa, não se retire sem que eu lhe aperte a mão. Bem vê que é a maneira que tenho de remir dívidas destas. Com todo o gosto, fidalgo. E o honrado labrador aproximou-se do leite e apertou nas suas mãos robustas a mão magra e aristocrática do senhor da casa morisca, dizendo, com a expansão de entusiástica simpatia que tinha excesso na alma: Pode acreditar, fidalgo, que aperta a mão de um amigo. D. Luís fez um gesto silencioso da coexistência. Tomé da Póvoa, quando saiu da sala, levava nos olhos um brilho denunciador de comoção. Todas as cenas e ações generosas exerciam nele este efeito. Berta ficou só com o padrinho. Com aquele instinto de atividade e de ordem natural à índole feminina, entrou imediatamente no exercício das suas funções, dispondo os preparativos para a leve refeição do doente, da qual ela se encarregara ao encontrar no corredor um criado com a bandeja na mão. Trabalhando e conversando, Berta tinha já aqueles ares de familiaridade que naturalmente assumem as mulheres no trato da casa que dirigem. Tomara posse daquele terreno como de domínio seu, e dentro em pouco a influência dos seus cuidados fazia-se já sentir na aparência de ordem e de método que ali dentro vestira tudo. D. Luís seguia-a com olhos de satisfação. Parecia-lhe que ela só povoava o quarto. Com que indizível prazer havia tirado dos ombros o xale que trouxera, dobrá-lo e poisá-lo junto com o chapéu no sofá próximo do leito, como se estivesse em sua casa. A presença daquela jovem e gentil rapariga, ocupada na lida doméstica, falando-lhe com meiguice e alegria, adivinhando-lhe e prevenindo-lhe os menores desejos, satisfazia uma tão ardente e tão antiga necessidade do coração daquele homem, que, esquecido quase dos seus infortúnios, reputava-se feliz. Animado por Berta, comeu com mais apetite e falou com uma animação que não lhe era habitual. Mas agora me lembra, Berta, disse São Luís como se de repente lhe ocorresse uma ideia. Preciso de dar ordens para a tua acomodação. Talvez o quarto de Gabriela. Não se incomoda, talhou Berta. A senhora baronesa parece que tinha tudo prevenido, porque me receberam como quem me esperava já. Mas como sabia Gabriela? Pois, se foi ela quem me mandou dizer que partia e que me fez sentir a necessidade de vir ocupar o seu lugar. Ah, agora entendo a carta dela. É uma boa rapariga, afinal. E D. Luís tinha nos lábios, ao dizer isto, um sorriso de simpatia que lhe suavizava a dureza habitual das feições. A agradável doçura que o fidalgo da casa mourisca estava saboreando com a presença e o conversar de Berta foi interrompido por umas pancadas tímidas na porta do quarto que ele escutou de má vontade. — Quem está aí? — perguntou quase irritado. — Lisette? — perguntou a voz do padre fora da porta. Entre quem é? Respondeu D. Luís, ainda mais irritado depois de conhecer a voz. O padre entrou subitamente, cortejou Berta com os olhos desconfiados e avançou com passos vagarosos. Que é o que quer, Frei Januário? Perguntou D. Luís desabridamente. O padre continuou a aproximar-se do leito e respondeu melifluamente. Os filhos de Vossa Excelência, os senhores D. Jorge e D. Maurício, pedem licença para lhe falarem. D. Luís fez um movimento de impaciência. Que me querem eles? O padre encolheu os ombros. Não posso dizer a Vossa Excelência, porque eu mesmo não o sei. Que lhes não falo agora, respondeu então sacudido o fidalgo, mas ao voltar-se, deu com os olhos no rosto de Berta, que insensivelmente revelou nele o desprazer com que ouvira aquela resposta. O padre ia retirar-se com o recado quando ouviu D. Luís dizer: Mas não poderei saber o que é que me querem os senhores meus filhos. O padre parou, esperando uma ordem definitiva. Berta, que estava alisando umas travesseiras em que o padrinho se encostava, murmurou como a gracejar. A melhor maneira de ficar sabendo é ouvi-los. D. Luís encolheu os ombros como a exprimir o pouco valor que supunha à conferência pedida, mas disse ao padre. Diga-lhes que entrem. Estava finalmente revogada a sentença que votara ao ostracismo os dois filhos do fidalgo. O coração do velho sentia-se muito brando naquele momento para conservar rancores. A influência de Berta principiava a atuar. A negrura dos delitos que até ali acusaram os filhos, dir-se-ia que a dissipara um sorriso da afilhada. Jorge e Maurício entraram pouco tempo depois no quarto, descobertos ambos e com aquele ar de respeito que sempre lhes impunha a presença do pai. Berta sentia que se lhe sobressaltava o coração ao tornar a ver Jorge depois da cena que tivera lugar na herdade. Não pôde, porém, deixar de fitá-lo com interesse. Achou-o pálido e abatido. D. Dominando as suas violentas impressões, saudou os dois irmãos com um sorriso afetuoso e sereno. Jorge e Maurício corresponderam-lhe com um gesto de deferência e simpatia. Ambos estavam prevenidos da presença dela. Jorge compreendeu que a baronesa insistira em realizar os seus projetos, apesar das objeções com que ele os combatera, e não desestimou que ela o tivesse feito. Incomodava-o a ideia de isolamento em que ia ficar seu pai. Os carinhos de Berta deviam ser-lhe preciosos. Depois, a vinda dela para os Bacelos não retardaria o fatal casamento com que não pudera ainda conformar o espírito. De pouco serviria à demora, vista a irrevogável resolução que ambos haviam adotado. Mas fazer recuar a consumação de um fato funesto é sempre um alívio. Aceitou, pois, de boa vontade, a vinda de Berta para junto de seu pai, mas resolveu precaver o coração dos perigos que correria se permanecesse junto dela. Maurício, que dias antes não receberia também com sangue frio a notícia da presença de Berta, estava naquela manhã muito preocupado para se alterar ao recebê-la. A súbita partida de Gabriela surpreenderam-o e exacerbara a paixão nascente que por ela sentia. A baronesa calculara bem o alcance da medida e assegurara-lhe ainda mais efeito, deixando a Maurício um bilhete concebido nestes termos. Meu caro primo, parto para Lisboa. Não preveni pessoa alguma. Levo muitas saudades comigo. Não sei se as deixo também. Se acreditasse na constância de certos sentimentos, consolar-me-ia a ideia de te ver dentro de poucos dias em Lisboa. Mas, infelizmente, duvido tanto. Por isso, limita-se a deixar-te ficar um longo e desconsolado adeus a tua prima e muito afeiçoada, Gabriela. Esta carta veio a tempo para atalhar os primeiros sintomas manifestados já em Maurício de uma nova crise que podia ser fatal aos planos da baronesa. Como dissemos, Maurício, imaginando que a sua nova paixão pela baronesa não seria indiferente do coração de Berta, recebia dessa ideia, que aliás o mortificava, um estímulo que atiçava aquela paixão. Súbita e inesperadamente, porém, veio uma notícia desvanecer estas ilusões. Foi a do próximo casamento de Berta, que a Ana do Vedor lhe deu, respondendo assim, com ar triunfante, às dúvidas que ele em tempo se antepusera contra tal união. Ana assegurou-lhe que Berta e toda a família haviam acolhido com favor a ideia e que mesmo Jorge a apoiara. Esta revelação impressionou Maurício. Seria possível que Berta não sentisse por ele afeto algum? Ter-se-ia iludido, imaginando havê-la impressionado? Haveria antes em tudo isso um plano de Jorge? Estas suspeitas despertaram-lhe uma leve irritação de vaidade e avivaram as quase apagadas impressões que lhe restavam no coração da imagem de Berta. Nesse dia, passou duas vezes pela herdade. Estava, pois, em iminente risco a paixão por Gabriela, quando a repentina partida desta e a sua carta de despedida lhe fizeram outra vez pender o coração para aquele lado. Todos os despeitos gerados com a notícia da Ana do Vedor dissiparam-se perante os despeitos novos. Acabando de ler o bilhete de Gabriela, Maurício pensou em montar logo a cavalo e seguir no encalço da baronesa até atingi-la. Custou a persuadi-lo da conveniência de moderar a precipitação dos seus projetos. Decidiu, porém, apressar quanto pudesse os preparativos da jornada e partir naquele mesmo dia para Lisboa. A permanência no campo era-lhe já insuportável. Foi sob estas impressões que, em companhia de Jorge, ele entrou no quarto de Dom Luís. O pai revestiu-se outra vez do seu aspecto de severidade ao dirigir aos filhos um olhar interrogador. Maurício falou primeiro. Há muito que está projetada a minha partida para Lisboa. A prima Gabriela saiu esta manhã para lá e, escrevendo-me, deixou-me dito que me estava esperando. Venho pedir a Vossa Excelência autorização para partir hoje mesmo. Dom Luís respondeu secamente. Pode ir. Fala Frei Januário para lhe dar o dinheiro de que precisa. Em seguida, voltou o olhar para Jorge, como convidando-o a expor o motivo da sua visita. Jorge aproximou-se e, abrindo uma pasta, apresentou ao pai um maço de papéis. Desejava que Vossa Excelência examinasse esses documentos e títulos que dizem respeito a propriedades nossas e contratos antigos e que eu pus em ordem com o fim de facilitar o exame. Mas para quê? Eu não quero estar com isso. Que necessidade há de incomodar-me com essa papelada? É porque depois desejava expor a Vossa Excelência aos planos que concebi e, no caso de merecerem a sua aprovação, pedir licença para proceder em harmonia com eles. Eu não tenho cabeça para entrar nessas investigações. Tive sempre por costume deixar os negócios confiados a procuradores. Se Vossa Excelência me autoriza ainda como tal, eu não o incomodarei. D. Luís sentia que depois das ordens terminantes que dera ao padre Januário, em um momento de despeito contra o filho, tinha motivo para irritar-se ao ver Jorge em flagrante desobediência, ocupando-se ainda da administração da casa. Mas a violência do despeito abrandara, e interiormente, o fidalgo estimava ter sido desobedecido. Façam o que quiserem, respondeu ele. O futuro que prepararem não será para mim que o preparam. Então, se Vossa Excelência não duvida assinar estes papéis... E Jorge apresentou ao pai uma série de documentos que requisitavam a assinatura do chefe e representante atual da família. D. Luís fez um gesto de enfado, mas correu com a vista ao quarto a procurar alguma coisa. Berta, compreendendo-o, trouxe-lhe ao leito os preparativos para escrever. E o fidalgo, com a mais aristocrática indiferença, assinou sem ler os papéis que Jorge sucessivamente lhe apresentava, autorizando assim as medidas que, porventura, deviam regenerar a sua casa com a mesma facilidade e imprevidência como tantas vezes autorizara as que a haviam perdido. Agora precisava também da autorização de Vossa Excelência, prosseguiu Jorge, para ausentar-me por alguns dias, porque necessito de visitar as nossas propriedades mais distantes. D. Luís repetiu com o mesmo tom de voz a frase que já dissera a Maurício. Pode ir. Os dois rapazes curvaram-se respeitosamente diante do velho e aproximaram-se para receber-lhe as bênçãos. D. Luís estendeu a mão, que um após outro beijou e saudando-o outra vez iam a sair do quarto. O coração do pai sentiu, porém, a necessidade de uma despedida mais afetuosa naquele instante em que ambos os filhos o iam deixar. Maurício, disse ele quando os viu já próximos da porta. Repara que vai entrar em uma sociedade nova para si, cheia de seduções e perigos. Seja homem e digno do nome que tem. E dê-me o gosto de o ver feliz e honrado. Terei sempre em vista o seu nobre exemplo, meu pai. E espero que assim nunca me desviarei do caminho da honra. Talvez o não conduza pelo caminho da felicidade, murmurou o velho. E depois, dirigindo-se a Jorge. Jorge, espero do seu juízo que seja prudente no uso dessas autorizações que lhe dou. Repare que nos esforços que faz para restaurar a sua casa, não sacrifica o nome que a torna ilustre. Seja sempre tão brioso como é ativo. Espero que nunca os meus atos ilustrarão o nome com que me honro. E os dois irmãos retiraram-se enfim. Vendo-os sair, D. Luís voltou-se para Berta suspirando e disse com desconforto. E ficamos sós, Berta. Eles voltarão cedo, e com eles mais alegria para esta casa. D. Luís fez um sinal de quem não tinha fé no futuro. Tem paciência, Berta, disse daí a pouco, mas se pudesse servir que lhes não falte nada, o padre é capaz de se descuidar nas malas, e Maurício não repara. Berta apressou-se a desfazer os desejos do velho. Encontrou Jorge e Maurício na casa do jantar, fazendo os preparativos para a jornada. Berta coadjuvou-os com vantagem. Berta, disse Maurício, neste reconhecimento de despedida, será bastante generosa para perdoar-me algumas loucuras que talvez não fossem de todo inocentes? Antes de perdoar, é preciso condenar, e eu nem sequer acusei. Maurício apertou-lhe a mão com verdadeira e desta vez insuspeita simpatia. Sabe, Berta, que vendo-a aqui, a ajudar-nos assim nesta tarefa caseira, custa-me acreditar que não seja nossa irmã. E como é que se desengana? Interrogando o coração? Não, que esse persuade-me do mesmo. Então deixe-se persuadir, Sr. Maurício, que vai nisso tão pouco de mal. Maurício trocou algumas palavras com ela, mas sem aludir ao casamento. Jorge falava menos do que o irmão. Em um momento em que este saiu da sala, Berta perguntou. Parte para muito longe, Sr. Jorge. Não, Berta. Vou viver para a casa mourisca. Mas bem vê que não podia dizê-lo a meu pai. Era ainda cedo, talvez, para ele o consentir. E parte por eu chegar? Parto sim, Berta. E não acha que deva fazê-lo? Talvez tenha razão. Tem por certo. Mas perdoa-me obrigá-lo a isso? Agradeço-lhe. A sua vinda há de salvar meu pai. Então separamo-nos amigos, como sempre, Berta. Berta estendeu-lhe a mão comovida e Jorge levou aos lábios com mais ardor do que convinha a quem formara o propósito de sufocar no peito o amor que nele crescia. e nessa tarde deixaram a quinta dos Bacelos os filhos de Dom Luís. Este ficou só com Berta e com o padre, que viu um plano maçónico em todas estas mudanças. Fim do capítulo 29.